sinais de bem despertar. Sei dos teus braços abertos a todos que podem pegar. Sei meu amor inventado que um dia teu corpo pode acender. Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Irá um chicote de força, rezei meus olhos com água. Dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de água. Dei do meu sonho uma corda de insônia, escravei meus braços com setas. Descobri rosas à larga e cidades e construí poetas. Nunca te encontrei na estrada do que fiz, amor que não lograi, mas quis. Sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo pode acender. Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Então nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem pomas, nem secas, nem faças, nem furcas, nem barbas, nem feras, nem ferros, nem tardos, nem fardos, nem feras, nem gritos, nem pedras, nem fardas, nem fomas.